Eu já ouvi dizer que é difícil assim entender os outros, sabe? Mas eu mesmo acho difícil entender os outros. Porque na real assim a gente tenta entender as pessoas que a gente ama, né? As pessoas que a gente gosta. E o que eu entendo é que eu não conheci o amor. Me prenda, faça amor. Pois eu não tive a chance de ser doutor. Me prenda, faça Se a amor. sua vida é um drama, a minha é um filme de terror. Me prenda, faça amor. Pois eu não tive a chance de ser doutor. Me prenda, faça Se a amor. sua vida é um drama, a minha é um filme de terror. Tudo que eu quis na vida era um carinho de mãe. Tudo que eu quis na vida era um estudo e uns pães. Tudo que eu quis na vida no fim me foi negado. Se existe algo de bom, eu só vi o outro lado. Eu tava fora do carro, tentando vender house. E só via vidro fechando de sinal em sinal. Seu medo é maior do que sua vontade de ajudar alguém que passa necessidade. Então, meu instinto de sobrevivência me trouxe da infância para a adolescência. Morando na rua, tu aprende bem cedo que emprego não tem. Sem exagero, todos ao meu redor descolavam uma nota, mas tinham que correr sempre que apareciam os bota. Certo e errado vão trocando de lugar, como as peças do xadrez que eu preciso derrubar. Me prenda, faça amor. Pois eu não tive a chance de ser doutor. Me prenda, faça Se a amor. sua vida é um drama, a minha é um filme de terror. Me prenda, faça amor. Pois eu não tive a chance de ser doutor. Me prenda, faça Se a amor. sua vida é um drama, a minha é um filme de terror. No dia a dia, fui vendo que era preciso ficar ligado. Pois eu corria perigo de voltar pra uma instituição que me obrigou a me calar pra não sofrer repressão em forma de paulada, choque o caralho. E isso porque só tinha menor no barraco. Febem, lugar que quase me deixou louco. Se tiver que voltar pra lá, que seja morto. Já não basta eu ser tipo um fantasma ou um bicho. Dão pra mim a importância de um saco de lixo. E o que querem é que o lixeiro me recolha. Me bote numa cela com mais um artigo na folha. Condenar é mais fácil que resolver. Eu posso existir, mas não perto de você. No alto do morrão de fuzil, eu tô legal. Basta não sujar a foto do cartão postal. Me prenda, faça amor. Pois eu não tive a chance de ser doutor. Me prenda, faça amor. Se a sua vida é um drama, a minha é um filme de terror. Me prenda, faça amor. Pois eu não tive a chance de ser doutor. Me prenda, faça amor. Se a sua vida é um drama, a minha é um filme de terror. Olhares estranhos toda a vida me lançaram. E antes de entender, eu ficava encabulado. Mas passei a perceber: quem tem medo de mim é porque tem algo que não quer perder. Por isso que eu nunca tive medo de nada. Não sei quem foi meu pai e tive a mãe assassinada. Muito cedo, antes mesmo de aprender a lutar pra garantir o meu sustento. E eu vi quando ela já tava no chão, sangrando, tentando me estender a mão. E esse trauma eu vou carregar pra sempre, mas acho que é muito pra ti, por isso tu não me entende. Me prenda, faça amor. Pois eu não tive a chance de ser doutor. Me prenda, faça Se a sua vida é um drama, a minha é um filme de terror. Me prenda, faça amor. Pois eu não tive a chance de ser doutor. Me prenda, faça amor. Se a sua vida é um drama, a minha é um filme de terror. Me prenda, faça amor. Pois eu não tive a chance de ser doutor. Me prenda, faça amor. Se a sua vida é um drama, a minha é um filme de terror. Me prenda, faça amor. Pois eu não tive a chance de ser doutor. Me prenda, faça amor. Se a sua vida é um drama, a minha é um filme de terror.